final de uma vida. No sepulcro não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria. E a ele todos nós iremos se voltar. Confiemos naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.